Quero, em meu nome, em nome do Nuno, dar as boas-vindas, agradecer a terem sido aqui este nosso convite para fazermos a apresentação da nossa meia-maratona de Aveiro, que terá este ano, no Dia da Liberdade, dia 25 de Abril, a sua primeira edição, retomando-se uma velha tradição perdida há muitos anos, em 2002, organizada pela Rota da Luz, na altura numa operação partilhada entre o município de Ilhavi e o município de Aveiro, e que entendemos por bem nesta nossa aposta da dinamização da componente desportiva no nosso município, que é uma aposta, felizmente, da nossa Câmara Municipal e dos nossos cidadãos, acolhemos esta ideia e este desafio. Obviamente uma palavra muito especial para o Aveiro Night Runners, para o Nuno Troia e toda a equipa, que se fartam de correr e que têm por aí uma nota muito relevante daquilo que tem que ser a atividade desportiva e a atividade de tudo, é o papel motor dos cidadãos. O papel motor dos cidadãos é fundamental numa terra que se quer dinâmica, que se quer viva, se quer ativa e que quer ter presença em todos os fóruns. Nós queremos ter presença no Fórum do Desporto. Temos muito para fazer e muito para crescer, porque sabemos que a Câmara Municipal de Aveiro abandonou essa frente do seu trabalho há muitos anos, e esta nossa aposta, esta nossa parceria, esta nossa nova realização que a queremos anual, é para integrar um conjunto de eventos, uns mais pretenciosos no bom sentido do termo, como este, outros mais de desafio aos cidadãos para a prática desportiva, como os que apresentaremos no próximo mês de Abril, no âmbito de um plano de promoção da atividade desportiva, que tem dois polos muito centrais: o nosso Parque da Cidade, vai deixar de ser da Sustentabilidade, e o nosso Estádio Municipal de Aveiro. Estes são um conjunto de operações desta nossa aposta. E, portanto, eu quero deixar esta palavra em primeiro lugar de saudação ao Nuno e toda a turma do Aveiro Night Runners. Há muitas coisas que já temos feito em conjunto e em parceria, e há aquelas que vamos fazer, obviamente com esta referência especial da nossa meia-maratona edição 2016, sabendo que eu próprio estarei a correr numa performance mais conservadora e partilhando a prova com um colega de equipa, que ainda não posso revelar o nome, porque ainda está em processo de validação pelo grupo do Aveiro Night Runners, porque trata-se de uma colega de equipa de Câmara Municipal que, sendo membro do Aveiro Night Runners, precisa de visto do grupo para poder integrar a minha equipa, porque na minha idade, na minha idade já não é aconselhável distâncias excessivamente longas, e portanto a meia maratona não é aconselhável para as minhas idades, e portanto farei a meia maratona em estafeta, portanto partilhando, eu ficando com a parte mais difícil, aquela que é subir, e a minha colega de equipa ficando com a parte mais fácil, que é a outra, que é a descer. E portanto, desta maneira, nós partilharemos a prova e terei muito gosto em participar, também como exemplo e como incentivo à participação de toda a gente, realmente dos nossos concidadãos. Nuno, palavra. Ora, muito obrigado pelas suas palavras. Antes de mais, um agradecimento especial a todos que estão aqui presentes. Acima de tudo, também aos patrocinadores, está aqui o Jorge, que é um dos patrocinadores presentes em nome da PISARTE. Um agradecimento também especial para eles, além da Câmara Municipal de Aveiro. Mas sem eles, todo este evento não seria capaz e não seria possível. Assim, englobando tudo isto, a PISARTE, a Civil Ria, o Oliver Irmão, o Grupo Alboi, o Adriano Carreira, a Arcada, a Fábio Doce, o Ginásio Gintórica, a Fiso Manual e o carro do evento, que é o carro do Smart Mer Centro, conseguimos proporcionar este evento, que penso e acho que vamos fazer com que isso aconteça, que seja um evento de referência a nível nacional. Cada vez mais as meia-maratonas estão a expandir-se por este país fora. A corrida está, como vocês sabem, na moda, e é uma moda que, no meu entender, ainda vai durar por muitos e muitos anos. O Aveiro Night Runner surgiu em 2013 para dar um bocadinho de energia a estas ruas aveirenses que andavam desertas de pessoas a correr, e desde aí até aos dias de hoje, a Aveiro sente-se muito mais colorida a andar, porque seja às 6 da manhã, seja às 8 da noite, seja às 9 da noite, seja muitas vezes até à meia-noite, há pessoas a correr e há pessoas a movimentarem-se. E isto é muito importante. E o esforço que a Câmara Municipal de Aveiro também tem feito neste sentido tem nos ajudado em muito neste percurso que nós não queremos que parem nos dias de hoje. Os eventos que nós fizemos até então também na corrida e a partir daí nada foi como antes. São Silvestre também já é uma referência a nível nacional e queremos fazer com que a Meia Maratona de Aveiro seja também um marco a nível nacional nesta distância. Este ano aqui o Sr. Presidente ainda não vai fazer, mas para o ano, bem negociadinho e bem treinado, conseguirá se calhar bater o recorde pessoal, porque vai ser o primeiro que irá fazer. Por isso é mais uma motivação extra. O Jorge irá acompanhar, porque o Jorge também tinha esse designio que já não podia, mas já fez uma e não custou nada, acabou facilmente a dizer venha à próxima. E pronto, e a próxima está aqui e é na nossa cidade e nesta bela cidade. Na parte mais técnica, nós iremos ter um percurso, plano, basicamente é plano, tem 100 metros de elevação, por isso não temos que ver qual é a parte do percurso que vai ter altimetria bem elevada, mas vamos tentar arranjar. O percurso é muito plano, vamos passar pela parte mais emblemática da cidade, nomeadamente vamos sair do Fonte Nova, iremos passar pelo Mercado Manuel Firmino, iremos passar na Sé, iremos passar no campus universitário, que é uma das referências também da nossa cidade, iremos passar por todos ou quase todos os canais, todos é quase impossível, mas pelos canais da Ria, nomeadamente o canal São Roque, iremos passar também está considerada das 5 mais belas estações de comboios nacionais, que nasceram na nossa estação dos comboios, e irá terminar novamente no ponto de partida, que é o Fonte Nova. Iremos fazer de tudo os possíveis para que seja um evento em grande, em que todos os participantes sejam acolhidos pelos nossos concidadãos de uma maneira afável e venham para as ruas, acima de tudo, aplaudir. Isto é importante que as pessoas percebam, porque Aveiro necessita. Aveiro é uma cidade cada vez mais ligada ao turismo. O turismo desportivo é um setor de atividade que está cada vez mais fortíssimo, não só em Portugal, mas a nível mundial. Nós ainda agora vamos com uma comitiva dos Night Runners, dos Aveiro Night Runners, a Viena da Áustria, como está aqui a t-shirt que vamos levar para a Viena da Áustria, onde vão estar 40 mil pessoas. Multiplicando isto por todo o retorno financeiro que trará para a cidade, é algo que temos que repensar seriamente, em vez de andarmos a buzinar constantemente, sairmos dos carros, virmos a pé, nós vamos antecipadamente, iremos publicitar nos órgãos de comunicação social e no via Facebook, e é importante que as pessoas, que os cidadãos venham para as ruas, se for para correr, melhor ainda, mas se não for para correr, que venham aplaudir, que venham trazer algo positivo a todas as pessoas que vêm de fora da cidade e que se sintam bem em Aveiro. E a partir daqui, em vez de se calhar ficar só no dia, vem no dia anterior e até ficam no dia a seguir. Isto é muito importante que a mensagem seja transmitida neste aspecto, porque assim todos ganhamos. Ganhamos nós, ganham as pessoas que estão a correr, porque é mais uma motivação extra. Ainda agora, na Maratona de Nova Iorque que nós fizemos em novembro, desde o primeiro ao último quilómetro, a cidade envolve-se. E é uma cidade pequena, realmente é pequena, comparativamente com Aveiro. A cidade para toda e envolve-se com a maratona. Não houve um único metro onde nós conseguíssemos ter um bocado de espaço para respirar. Foi fantástico. E era isso que nós, e vai ser um grande desafio que nós iremos ter também no dia 25. Não é só a organização das pessoas, pôr as pessoas a correr, mas acima de tudo também das pessoas que estão cá virem apoiar e virem apoiar todos os atletas que estão cá presentes. Agora ficamos a aguardar as vossas questões, caso as tenham. Temos uma secção para jornalistas na prova também, não é? Essa senhora. E o Adérito está fortíssimo. Então, se tiver vento de costas, aquilo até voa. Em termos de presenças, isto foi anunciado, pelo menos, com um tempo reduzido para quem planeia este tipo de provas. Vai haver presenças de atletas nacionais? Ainda está por confirmar, porque eles têm a maratona de Hamburgo na semana anterior. E é uma maratona importante ainda para a qualificação para os Jogos Olímpicos. E logo por azar tivemos esse handicap e, neste caso, atletas de meio fundo e fundo vão estar lá presentes. O Paulo Colasso ainda ficou de me confirmar se poderia vir cá ou não com a Vanessa Fernandes e com alguma comitiva que vão a Hamburgo, mas, do seu ponto de vista de planeamento, não está fácil. Apesar de termos prémios consideráveis, neste caso para a primeira meia-maratona, temos prémios para os primeiros classificados de ambos os sexos de 400 euros, passa para 200 e depois para 100 euros. O terceiro classificado. Por isso, para a primeira meia-maratona, são prémios muito bons. E 400 euros é dinheiro. podias ganhar, Paulo. Para o ano. O Jorge, mas como é patrocinador, pá, está quase, quase para... Mas... Ah, Jorge, também tem que ir. A meia maratona. Então vai. Não, não, metade, metade. Não, não, o Jorge vai fazer a maratona completa, a meia maratona completa. O Jorge é um atleta a sério. É muito maroto. Não, por exemplo, já fiz uma meia, aliás, estes... E não custou nada. Estas levas fazem isto. E demorou o quê? 3 horas? É um treininho. Demorou 3 horitas? 2 horas. 1 hora e 59. 2 horas, desculpa. 2 horas chatinhas. 2 horinhas. Isso é o tempo da maratona. Isso é dos canianos. 2 horas e 3. Nós conseguimos estar abaixo do tempo do caniano. Pronto, para já nós temos... Se eu consegui, acho que toda a gente consegue. É tudo uma questão de disciplina e de treino. E se tivermos uma camisola de Benfica em vez de Porto, melhor ainda. Está a dar. Ou não mudamos. Estou brincando, não vou para casa, a parte clubística passa um bocado ao lado. Gosto de explicar, mas é amigola ao litro. Aveiro sempre e o resto é conversa. Mais questões. Pronto, a nível de participação, o nosso grande objetivo é atingir os mil participantes. Estamos bem lançados, estamos nos 600 participantes efetivos, o que para uma meia maratona e para uma primeira meia maratona é excelente já. Temos mais um mês ainda pela frente de inscrições e, como típico português, se inscreve sempre à última hora. Estamos em princípio tudo vai bater certo, até pode ser que consigamos ceder às nossas expectativas, mas isso é que é o grande objetivo. Seria possível numa das próximas edições o circuito fazer-se mais pelas salinas, ao contrário de agora, que o circuito é bom, mas... O circuito tem uma parte grande na salina. São 21 km, não consegues. Não, mas tem aquela parte grande. Então andas a repetir. Nas... Uhum. Agora a salina é mesmo, e vai para lá, não. Por causa da pessoa que pensa para aí, exatamente. Já não é maratona. Tu passas nos canais todos, desde a Rua da Pega. Tens logo esse canal ali, esse canal, essas marinhas. A nível turístico, envolvendo... Onde é? Então mostra-me, faz favor. Tu passas, Jorge? Mais as salinas passam nas salinas? Tu passas? Sim, completamente troncalhada. Então passas na troncalhada. Aquilo que nós chamamos de as marinhas urbanas da cidade, estão todas contempladas, que é esta zona aqui. São as marinhas urbanas aqui, está aqui o SEMEA. Exatamente. E, portanto, o nosso percurso urbano, onde é possível fazer esta relação de estarmos na cidade. A universidade é para aqui. Exatamente. Okay? Estamos na zona da universidade e, por exemplo, na Rua da Pega, sempre confinante ao Lago do Paraíso. Mas onde vamos para as salinas é aqui, em todo este espaço. Nós vamos contornar o nosso espaço das salinas, que nós chamamos, repito, de salinas urbanas, e agora com a inauguração do SEMEA as pessoas vão perceber melhor que vamos integrar a vida das... Aquelas salinas vão ser tão citadinas como os canais urbanos da cidade. Okay? Essa é a lógica. Agora, pronto, isto é possível e o que temos aqui são circuitos urbanos. Não podemos ir para aqui para o meio, não é? Porque aí a conversa já era outra, pois, e a modalidade... Aí já era mais para o trail. Outra também. Portanto, a lógica é nós temos este jogo de cidade e de Ria, com este privilégio que temos, de termos Ria e cidade aqui numa proximidade física. A nível da meia-maratona é quase impossível tu criares um trajeto onde consigas passar pela parte mais emblemática da cidade e consigas trabalhar tudo que seja cultural e desportivo e natureza em simultâneo. A nível de divulgação, para quem corre, é mais atrativo um circuito deste que envolve as salinas do que um só citadino. Mas ok, está aqui um... Está perfeito. Está fabuloso. Ainda coloquei umas fotos que tirei de manhã quando fui correr, que estão brutais. Ah, são sítios, além de mais, muito bonitos. São brutais. Fala aqui num limite máximo de participantes, e estava dizendo há um bocado... Não, isso normalmente temos... Qual é o limite? O limite é o céu. Sou precisamente a sua logística. Exatamente. É tudo uma questão de gestão. Falar em logística, já agora, quantas pessoas é que vamos ter envolvidas na... Cerca de 100 pessoas. Cerca de 100 voluntários. Onde irão estar as escolas do concelho, incluídos, porque também, sob o ponto de vista de formação, temos também este aspecto, que é a parte da formação, e colocar toda a parte de ensino profissional, neste caso das disciplinas de gestão desportiva, neste caso, não, do curso de organização e gestão desportiva das várias, da José Estevão e de Esgueira, iremos estar presentes, e para eles também é importante, porque participam num grande evento e estão já a aplicar alguns conhecimentos, aquilo que andam a fazer na escola e na teoria. Vamos aplicá-los na prática, que é o mais importante. Não são obrigados pelo professor de Educação Física? Não, porque não sou eu. Mas é, isto é dia da liberdade, portanto, é uma operação voluntarista. É um voluntarismo assim, no voluntariado. Tranquilo. Este ano cresceu ao limite, está em cima da mesa duplicar este esforço e pensar numa maratona? Para uma maratona é quase impossível. Maratona não. Para já nesta fase, não. A maratona é um evento que acarreta muita logística, tem que ter muitas pessoas para ser viável, porque senão tem custos muito, muito altos. Já uma meia-maratona tem custos muito altos. As maratonas, porque em Portugal só há duas maratonas, que é de Porto e Lisboa, e não há mais nada, por alguma razão é também. Meias-maratonas é que não. De norte a sul tem sempre meias-maratonas. E cansa todos... imenso, pá, não é? Cansa. Mas não vamos pôr de lado. Competitiva, mas compreendo também é lúdico. O meu grande problema, e tal como o Sr. Presidente, é igual, é que nunca dizemos que não há nada. E então, quem sabe? A resposta é sempre quem sabe. Sim, mas cada vez mais as pessoas têm... Mas não estico. Para o ano, meia maratona. Dos 10? Dia 25 de abril de 2017. Meia. E abaixo das 2 horas. No mínimo. No mínimo. Até para a volta poderem fazer os melhoramentos do tempo. Sem dúvida. Temos que ter sempre um marco e uma base para melhorar. Esse é o nosso desígnio. Sempre presente. Mais, minha gente. Está tudo esclarecido. Quero-vos ver. Então, aproveita, trago as máquinas e façam uma fotorreportagem no evento mesmo. Mas venham e façam-no... Já mandei à Maria José Santana para fazer, para publicar lá no... Então, já umas bicicletas, para eles irem de bicicleta até aos filhos. Também. Está uma tudo à frente e outra atrás. Ficamos a aguardar para vocês no dia 25. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. E força nisso.